fare, eu ser o filho dela. Para eu ser o filho dela. Dê força para ensinar o divino Pai do céu. O que eu pedi, ele me dá. Para eu ser o filho dela. Dê força para recebo com a